autorização, doutor 6601? São 3601, autorizado. Congonhas, nível 320, via Alta Zulu 10 por base, após sair conforme a rota. Decola da pista 10, após a decolagem, curva direita na saída da Euleda Motiva. Transpondo 5127, controle 120, decimal 8. Lado nível 320, para Congonhas, depois o Zulu 10 por baixo, conforme a rota. Decola, primeira curva direita da Euleda Motiva, 5127 no transponder. E o controle 1208, está pronto para o chileque acionamento no 08. 3601, cotejamento correto, autorizado no 08, chama táxi. Autorizado, está 3601, obrigado. Oscar Bank for Crossland 17, Papa Romeo Charlie. Papa Romeo Charlie Serra Echo, approved crossing runway 17, taxi via Papa. Nono 61, pronto, cópia. Pronto. O nono 61, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Pizulu 10, Taubaté, decola da pista 10, após a decolagem, curva direita, na saída da Euleda Motiva. Transponde 5124, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, via Pizulu 10, Taubaté, decola da 10, curva direita, da Euleda Motiva. 5124 no transponder, 208 o controle pro gol 961, no próximo pro pushback acionamento posição 7. Gol 961, aguarde pro push. Aguardo. Tá pronto pro táxi o 9845 com 94, Campinas 1330. Só 9845, aguarde pro táxi. Nove 9845, autorizado com fins, nível 320, via Pesulu 10, por base, após sair conforme rota. Decola da pista 10, após a decolagem, curva direita, na saída da Euleda Motiva. Transponder 5137, controle 120, decimal 8. Eu transpondo, 208 ao controle, é o 9845 para o autorizado. Tá 9845, confirme novamente, só o transponder. 5137. Cotejamento correto, autorizado táxi direita Índia até o ponto de espera, no ponto de espera turno no 895, ajuste no 097. 395-398-45. Para táxi, o 3601-176, com fins 4 horas e 15. E Salvador, boa noite, Altan, bom dia, Altan 9845, ponto de espera no 0, pronto. 601. 3601, autorizado táxi, pátio Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera turno no 895, ajuste no 097. Pátio Índia, 895, ponto de espera turno 0, com 17, para 3601, bom dia. E decolar, pistão no 0, vento no 40 graus, 89. Ali decola, tá 9845. Se o 9844 azul, foi informação forte. Forma 77, teste. Ok, obrigado, senhora. Gente, bom dia, gostou, sou meu. 050, ajuste o altímetro no 0, nota. Via chegada mais, para 050. Voo 9161, autorizado, se tiver questionamento, portal 07, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Nave 845, decolador 32, controle 120, decima 8. Controle 208, bom dia, 9845. Controle Salvador, bom dia, até 9845, 1600 da L. Eu 3895, contato a mena da colagem, você me enviou 320. E a saída da L, está 9845. É o 9845. Prossiga, o 9845, você está onde? Desvia na Pro 2 da 90, uma formação após a decolagem. Aproximadamente 80 milhas, senhor. Pro A2? Pro A2, 30. Gente, Pro A2, 30. Gente, 9845. Seu 9845, 3230, apoio de Bótima. Confirme para o teu 9845. Seu 9845, apoio 230, é o rumo para a posição Bótima. Aguarde. Ótima, da presente é a 227. Gente, está livre dos desvios, está 9845 em São Gilberto. Pode voar, ótima, ser autorizado, 3945. Faça com a direção. Tá 3601, autorizado decolar, pista no 0, vento no 30 graus, 89. Autorizado decolar, pista no 0, tá 3601. Pode transporte de estrela, grau de speed 190 nós. Yeah. 9845 autorizado para a posição Motiva. Pode dizer os Motiva, está 9845, obrigado. O nono 61 autorizado, táxi até a ponte de espera da pista no 0, via Pat Angel, na ponte de espera torre no 895, ajuste no 0 no 7. A 3601 no decolado 37, controle 120, décima 8. 08, obrigado. Salvador, bom dia, está 3601. Está 3601, contato radar na decolagem, por enquanto eu dúvida de voo 320 via saída dela. 320 via 3601. Gol 961, pronto. Gol 961, autorizado, alinhar e manter pista no 0. Alinhar e manter no 0, 961. Sou eu, Bravo, testando, solicito da presença, cancelamento. Vai cancelar e prosseguir para a rotatória, se modificar a parte do vendedor. Afirmativo, ciente, cancela e prossegue para a rotatória. Pouso na sala 7. Ciente, plano modificado é 0639. Esse mantém em regras de voo visual 1510, ajuste o equipamento no 097, voo e rotatória. O 097, direto rotatória, Bravo, testando. Completa a redução para 9961, autorizado de colar, pressão no 0, vento no 30 graus, 89. sou o Bravo Tortão. Bravo Tortão, chame agora a torre na frequência 118 decimal 95. 1895, obrigado, bom dia. 9845, chame agora o centro Recife na frequência 1251, alterna 1-3395. Recife 251, alterna 3395, 9845. Aí 9244, desde que mantenha 2 mil pés de forma estabilizada. Ajuste o centro 0097. 2 mil pés, 9244. Controle bom, chegou, não no meu, né? Uno 161, no contato radar na decolagem, submetendo o dividido por 360, via saída Bel. Dael por 360, vamos nome é Uno. Bravo Tortango, 3 mil da senhora, na curta final. Papo Romeu Bravo Tortango, autorizado, pouso pistão no 7, vento 130 graus, 8 nós. Pouso autorizado no 7, Bravo Tortango. Completo de lá, o chamei 18 decimal 95. 18.95. Foi 3601, no chamei agora o centro Recife na frequência 1251, na alterna 3395. 251-3395, tá 3601, bom dia. Salvador, boa noite, 9244 Azul, final baixado travado. Azul 9244, avistado, autorizado, pouso, pistola 0, vento no 40 graus, 7 nós. 9244, livre pouso no 0. Papa Romeu Bravo e Tortango no solo aos 46, confirma o pátio? Autorizado, backtrack, repórter livrando. Bom dia. Um 9244, solo 48, libera a direita, solo 1211. Direita 211, azul 9244. Solo Salvador, boa noite, 9244, azul e pro Fox. Azul 9244, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, 9244. Udo 1161, luxo da Vasco 3, ligar a frequência 1251, alterna 12. Pois, alterna 1333, logo 251-3395, nono 61, boa noite. Salvador, bom dia, Chanel 6251, autorização, Guarulhos, nível 360, informação Foxtrot. Chanel 6251, autorizado Serra Bravo Golf Romeo via Upazulu 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem na pista 10, curva direita após, saída da El Leda Motiva. Transponder 5144, controle Salvador 120.8. 360 está autorizado, a moto decolando Upazulu 10, decola da pista 10 com curva direita da El Leda Motiva. 1144, código 120.8, o controle, a Chanel 6251. Chanel 6251, no planejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 5. Chama quando pronto, 6251. De 9245, só o Salvador. Para 24295, formação em curso Golf. Para Serra Bravo, quilo papo autorizado via rota do plano, peso 10, pulgado, segue conforme, nível 340. Decolagem da pista 10, curva direita após. Saída da Euleda Motiva. Transponder 5142, controle Salvador 120.8. 5142. Controle Salvador 120.8. Correto, azul 9245, chame pronto para estacionamento, portão 3. Afirma. Afirma. 245 autorizado, puxa o acionamento, chame pronto o táxi. Confirme. Ocean 6251 request pushback and start with 10-5.